Quem é você? Quem é você? Que julga, que tanto incrimina. Quando vê os pobres loucos, paga uma simpatia. Faz muita promessa, sempre deixa brecha. O Zé Prequete não sabe ter uma conversa, só pensa em si próprio. É muito egoísta, um ser humano desse tipo não tem amor à vida. O matador, conquistador, quem tem ódio crê só amor. Muitos ainda não descobriram o seu valor, mas é foda aqueles que são curioso. Ei. Também tem aqueles que são zóio gordo, sempre tá de olho no que é dos outros. Não é regra, não é jogo, amanhã vem em dobro, vai reclamar. Se o lema é respeitar, seja aqui ou ali, em qualquer lugar que vá. Pá, pu, pá, pá, pá. Os fardados, cuzão, tá louco pra matar. Os abutre carniceiro, tá pronto pra ferrar. O preguiçoso tá sentado, vendo a hora passar. Difícil é te entender, te ofereço a mão com maior prazer. Cê nunca compreende, tá sempre acelerado. Não sabe entender que as coisas passo a passo. Mas você que sofre, sofre calado. Quem não mandou dar amor pra quem tava do lado. Sentimento incontrolado, coração acelerado. Cê chora quando vê o porta-retrato. Aprendi que nessa vida o sentimento tem que ser demonstrado. Até quando o ser humano vai esconder o sentimento? Seu amor vem de dentro. Quem é você? Quem é você? Quem é você?